graça tua, graça tua, graça, e nós te amamos, nós te amamos, amor maior que tudo, amor maior, amor. Que amor é esse?